Não ligo para herança, não sou materialista. Meu pai se foi, nada restou, nem a justiça. Só que de herança eu espero a paz. Eu quero muito mais do que bens materiais. Quero ser herdeiro de uma vida eterna. Eu dou valor ao meu suor, caminhei com as próprias pernas. Sou grato ao Senhor pelo pão de cada dia. Ser assim me fez guerreiro, lutador de autoestima. Eu quero uma herança muito além de qualquer riqueza. Busco a felicidade, dignidade, santidade e pureza. Ser forte na fraqueza e otimista na derrota. A minha herança é outra e Deus nunca fecha as portas. Por isso não desisto, não me abalo com as lutas. Antes de invejar o que eu tenho, não se iluda. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Você nada, nada e acaba morrendo na praia. Valoriza as coisas simples da vida. A família, um passeio, um almoço, um abraço, só alegria. Vejo na TV o filho que assassina os pais por causa do dinheiro e dos bens materiais. O mundo tá perdido, eu convivo com a realidade. É dia e noite, noite e dia, não tem hora pra maldade. É muita traição, egoísmo e ambição. Quanto isso eu rimo aqui, paz e amor no coração. Não sou contraditório, eu sempre fui verdadeiro. Prefiro conquistar do que esperar pra ser herdeiro. Minha riqueza tá no céu, não tem aqui no mundo. Ser filho do Senhor já me alegra muito. Humildade aqui tenho, atitude muito mais. Não quero herdar herança, eu quero sentir a paz. Aí, quando a gente morre, a gente não leva nenhum bem, tá ligado? Por isso que minha herança divina é sagrada, tá lá no céu. Muita paz.